Agora é hora de viver de alegria. Quando a gente se encontra é festa todo dia. Deixa emoção nesse seu peito me invadir, pra vibrar o coração que tá feliz, não grita aê! Deixa emoção nesse seu peito me invadir, pra vibrar o coração. Todo mundo dançando com a gente. Agora é hora de viver de alegria. Quando a gente se encontra é festa todo dia. Deixa emoção nesse seu peito me invadir, pra vibrar o coração que tá feliz, tão grita aê! Deixa emoção nesse seu peito me invadir, pra vibrar o coração. Vamos dançar com tradição. Joga as mãos pra cima, vai! Vamos dançar de novo! Sai do chão, galera!